Corrida de Salvador, gol 755 a 1 milha para o externo. Gente, gol no 755. Reporte visual para o campo, checado bem. Vertical do campo está com chuvisco. Pista ainda está molhada. Reporte visual checado. Ok, já está baixado, checado. Agora visual, senhor. A 1710. De 1700, próximo marcador externo, então pista molhada. Chuvisco bem leve aí na vertical. O vento é calmo, 1.016 notinho, todos autorizados, 755. Ok, livre pouso na 10, gol 755, baixado, checado. Ponte Pereira 10, pronto, gol no 759. Gol no 759, mantém o ponto de espera. Aí mantém o ponto de espera, gol 759. Uno 759, pista no zero, alinhar e manter. Alinhar e manter, não no zero, Uno 759. Cinco, solo 35, direita 121, desce 19. Direita 121, 9, igual 1755. Salvador, igual 1755, bom dia. 1755, Gressa Alfa, reporta antes da Juliette. Inicialmente vai ter que manter a posição. A aeronave da TAM está sendo rebocada até o 10. Táxi lento. Talvez quando chegar na Juliette já possa ingressar. Ingressa via Alfa, vai manter posição antes da Juliette com táxi lento. O 1755. Afirmativo. Táxi o mais lento possível. Certo. Táxi lento, 1755. solo, solo condomínio 49, Uno 649, confirma pushback no 02? Poderia confirmar o nosso número confiável? Não compreendi, poderia repetir a transmissão? No 649? Primeiro, mas sim, estamos pronto para iniciar o nosso pushback no 02. No 649, então, autorizado o acionamento, pushback coordenando com a equipe de solo, chama táxi. Chama táxi, pushback 49. Solo Salvador, bom dia, o azul 4234 para Recife, no nível 350, a gente da linha. 4234, autorizado Salvador Recife, via PUSC 58350 nível. Pouca transição Alfa Romeo uniforme saída, decolada no zero esquerda após 5022 código. 121119 decimal 8 controle. O azul 4234 está autorizado em Recife, nível 350, decolando no zero, curva esquerda, perfil da PUCA, Alfa Romeo Uniforme, Upper Whisky 58, 5022, transponder, controle 119, decimal 8, azul 4234. Confirmando saída PUCA, transição Aracaju, PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. 4234, cotejo. Saída é a PUCA, transição Aracaju. Afirmativo. PUCA, transição Aracaju, reporta pronto, portão 08. 4234. No 755, ingressa Juliette para o portão 07. Juliette para o 07, bom, boa noite. Solo Salvador, vou no 649, instruções para o táxi, estamos com 112 a bordo, autonomia de 3 horas e 8, alternativa Galeão. Autorizado o táxi até o ponto de espera, vem de Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Autorizado o táxi para o ponto de espera, vou no 649. Gente, grato. Salvador, Gono 09, bom dia. Só no Salvador, azul 4234, tá no portão 8 para funcionamento. Oi, só avisando o ELS aqui, tá 2 milhas de carro. Mate, tem o tráfego à vista, hein? O campo à vista? Atento um Boeing da Gol Paquiano no 07, após é livre, iniciar no 08. Após estacionamento da aeronave da Gol, tá ali pro Chibé 4234. Obrigado. Livre pouso na pistão, nós zero molhado, 092. Oi, Salvador, pouso 649, no ponto de espera. 7-64, mantém o ponto de espera. O 649 é manter, seu lugar. É manter, quando vem 49. Direito 219. Direito 219092, obrigado. Bruno 649, 70 campos, 10 decolagem autorizado. Autorizado a decolagem do Bruno 649. Reporta antes da Juliette, inicialmente vai manter a posição, táxi lento, 092. Alfa, reporta antes da Juliette, aguardando a posição, 092, obrigado. Azul 4234 já está pronto para o início de táxi? Afirmativo, o 4234. Informações, por gentileza. Aguarde. decolagem, voo 649. Transacar, 1.016, autorizado o táxi até o ponto de esperada no 0, vem de Alfa, torre 118.95, ajuste no 0 no meia. Ajuste no 0 no meia, 5, bom dia, bom trabalho. No 649, adequados 49 minutos. Estamos encontrando 119, decimal 80, boa viagem. 1980, agora no 649, obrigado. Após a passagem do Embraer da Azul, que táxi em direção ao ponto de espera, ingresso Juliette para o portão 62, no 092. Após a Azul, Juliette 62, no 092. Salvador, muito bom dia, o Azul 4234 no ponto de espera, pronto. Bom dia, Azul 4234, pista 0, autorizado alinhar decolar, urgente é calmo, altímetro no 0 no meio. Autorizado alinhar decolar, pista no 0, ajuste no 0 no meio, Azul 4234. Chama táxi para sair. Azul 4239, decolador 54, controle 119, decimal 80, boa viagem. 119-80, azul 4234. Muito obrigado, bom dia. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 90, via parte em diálogo, no ponto de espera 1895, o ajuste no 0 no meio. 1015, parte em diálogo, só no ponto de espera 3318, 522. Salvador, cordial, bom dia, passagem 2223, passo ponto de espera da 10, está pronto. Eu tô com um Airbus da. Airbus não, um Fokker 100 da Venca, 10 milhas fora. Condições de ingressar e decolagem imediato? Afirmo. Conforme então, ingresso e decolagem imediato, sem parada, vento variável 39016. Tá, sério. Declaração, obrigado, sem parada. Salvador, bom dia, Oxalé 6225. É, fui estabilizado para embaixar travado, visual com a pista. Gente, Oxalé 6225, tráfego avistado, checado, pista molhada, a precipitação está passada. O vento variável com 3 nós, altímetro 1016, pouso autorizado. No 0 no meio, pista molhada, ciente, Oxalé 6225. Controle 109-8, obrigado, bom trabalho. Bom dia, Macaco Delta. Na escuta, prossiga. Autorizado Salvador Manati, rota direta, Axé, 17, transponder padrão. Controle 1-8, decimal 95, torre 1-9, decimal 8, controle 1895, torre. 119 controle, 119 decimal 8 controle, 118 95 torre. Joe Mike, Eco Delta. Controle 119 decimal 8 e torre 118 decimal 95. Estacionamento táxi torre 118 decimal 95. Mike, Eco Delta. Mike Eco Delta, chame para o táxi, Eco Delta. Posicionamento 225 no solo 00, direito 219. Solo 219, livre a primeira direita, posicionamento 225. Quem chamou a torre? O 625. Afirma, 219. Solo Salvador. Bom dia, Oxené 6225, na Eco. Ingressos via Alfa Juliette, botão 1. Via Alfa Juliette, botão 1, Oxené 6225. Bom dia, azul 4489, sinal da 190, baixado e travado. Quatro, 489 azul, tráfego avistado, trem checado, vento é variável, 303, 2016, notímetro, pouso autorizado. Pista molhada, chuva, passada. Tá ok, ciente, livre pouso com 2016 na pista aberta. Obrigado, 4489. Juliette, eu chamei 62. Gente, portão 01. Portão 01, chamei 62. Paulo Salvador na escuta do São Mike Bravo Delta. Mike Bravo Delta, prossiga. Bom dia, Mike Bravo Delta, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição gate número 8. Alô, 4489, Brasil, livrou. Alfa, Juliette, portão 09, no através do 8, aguardo o follow-me da infraestrutura. Confirmo para o 4489, Alfa, Juliette, 09. Alfa, Juliette, no através do portão 07, aguardo o follow-me da infraestrutura para o 09. Ah, sim, através do 2 vai aguardar, o 4489. Da Mike Bravo Delta, autorizado início de reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Será feito, Estou com a TR da Trip, próximo marcador externo. Reporte lá de ponto, a menos que a linha decola separada. Tem condições? Então a linha decola sem parada, pista 197, vento calmo, altímetro 06, Eco Delta. Passou para o 7, o 4. 5362, sente do tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Já para informação de tráfego, temos um Cirra Cosque 76 iniciando a decolagem pista no 7, manterá à sua direita a chamada linha litoral, o corredor Axé. Continua com a liberação, pista molhada, chuva passada, altímetro 1016, aguarde autorização. Trip 5362. 5362, já botou a autorização para o pouso. Qual seria a necessidade do... Mais... Gente, manter a posição, aguardo o follow. Da Colabão 08, ingresso direito litoral sul, corredor Axé, chama com 219-8 até a volta, é com o Delta? Delta, ingressa. O Trip 5362, pista 10, confirma o pista molhada, chuva passada, vento é calmo, pouso autorizado. Autorizado, pouso 5362. Azul 4489, ingressos até o 09, está autorizado. Oh, Tower American 239, we're 6 miles out on the Alice 210, good morning. America 239, traffic site, continue approach, runway 10 in standby, landing clears. Runway is wet, but it's not rain over the field. Standby landing clears. American 239. Trip 5362, no solo, Sotero Politano, Zona 1, libera a direita, via eco. Direita, trip 5362. Afirma, direita, chame seu aluno, 219, bom dia. 219, trip 5362. America 239, check landing gear, wind is calm, finish, 1016, clear, land, runway 10. Clear to land, 10, American 239. Fica atento ao sinalizador no pátio 30, aeronave da TAM sendo rebocada. Tá atento, presente. Bravo Delta, autorizado o ingresso para o pátio principal, posição 08. Sim, será que é grave? America 239, on the ground at 15. Leaving runway via taxiway golf and call ground 12 on this morning. Good morning. Golf and ground, good morning, American 239. American 239. Approved taxi via Alpha. Proceed your taxi at minimum speed. We have an aircraft being towed to gate number 8. Your gate's number 11. The aircraft will taxi with the tow until gate number 8. Taxi with minimum speed until Juliet, please. American 239. 39, taxi Alpha, minimum speed. Hold Juliet, stop the tow aircraft. Salvador, gol 9083. Da informação, Mike, para autorização de tráfego. Confirmando, 9083 da Gol. Afirma, 9083 da Gol. 9083, autorizado. Salvador com fins. Via Pesulu no zero, Pesulu Bridge, Pesulu no meia. Pesulu no zero, Bridge, Pesulu no meia. Decolada no zero direita após, 380 nível. Dael Leda Motiva saída. Controle 119.8, código 5056. Autorizado com fins, Pesulu 10, Bridge, Pesulu 16, decolada décima direita, 380 nível. Dael Leda Motiva. 1198 é o controle 5050 com o transporte, igual 9083. Correto, chama pronto 62. É, pode estar pronto, 9083. American Line 239, clear, enter via Juliet to gate number 11. Proceed taxi with caution, watch for Airbus 320 of 10 company that is being towed until gate number 8. Probably it's already parked. On the gate number 8, proceed to gate number 11 with caution. Confirma aeronave, transmissão ininteligível. Papatão Yankees no Golfo, confirma. Prossiga, patrulha. Patrulha 03, chame torre 118.95 para checar a frequência, está ininteligível, eu não estou conseguindo compreender o que o senhor está solicitando. Então chame a torre 1895 para a gente testar a frequência, talvez a cópia tenha que ser feita pela torre. 118.95, ajuste no 096, patrulha 03. Segue acionamento igual 9083 no portão 62. Né? Livre no 62. 9083. E pushback acionamento. 9083. Paulo Salvador, Mike, Bravo Delta, informando o Evans de Airbox no gate número 8. Paciente, grato. Grato. Dula 03, parte do Graé. Paciente. O patrulha 03, o código padrão 623, está pronto para a decolagem? Comandante 02, 623 no código, POD 02, chame a pronto táxi. Roger. Niner, confirm your intention. Confirm your intention. Confirm your intention. I'd like to know if there is a ground control Bridges Manager, request clear in Guarulhos, Marama 340. Okay, you can call Bravo again, 121-192 to push and stop. Clear, 2179, and you're ready to copy. You're clear from Salvador to Guarulhos via Upper Zulu 10, bridge position after Upper Zulu 16. After Bravo Hotel Zulu, after Trivi, then as filed, flight level 340. Dial departure, Motva transition. Mike Oscar, Tango Victor Alpha. Departure from runway 10 after departure right turn, 5057 squawk code, and departure course on frequency 119.8. Acionado, pronto pro táxi, chama e pronto para decolagem. 03. Gate number 10. Mi 16, o controle após decolagem em 119.80. Bate o seu PB dito. Autorizado o táxi até o ponto espera da 10, vim de alfa, no ponto espera a torre 198, decimal 95, ajuste no 0 no meio. É o ponto espera da 10, vim de alfa, 295, a torre com 1016 na ajuste, voo 9083. Torre Salvador, gol 903.0.0, pronto para decolagem. 25, informação Mike no gate número 1. Solicita autorização 320 Brasília. Gol 903. Só um instante, a cópia é o mais rápido. Portão 1, o ajuste no 0, 1, 6. Prepare a arbolé. Mais 30 segundos. Eu copio. Gente, arbolé, estou aguardando. 62 aqui. Fora do solo, patrulha 03. 7, decolado aos 29, direita via litoral, chamado Coisa do Axé. Chame controle 119.80. Até a volta, patrulha 03. Até a volta, grato. a decolagem 903. Presente. Variável 32216, decolagem canal autorizado. 903. Thank you.